ser selado, regenerado o espírito vai te fortalecendo e cada vez mais você vai crescendo em bênção e segue orando, congregando. Não pense que as coisas vão piorar, é necessária a prova pra você se firmar. Então siga em frente, irmão, consagre a sua vida, levante a cabeça, batalhe pela sua família. Não deixe o inimigo entrar e conheça a palavra para não tropeçar, pois você é a igreja de Cristo, o seu reino estabelecido. Falar do evangelho, ajude os cativos, orando pelos inimigos. Olhe os campos, a seara é grande. Dois em dois. Rogue pelo Senhor que mande ceifeiros avante e não se canse de ensinar até nos montes os frutos do amor para a sua salvação. Renuncie a si mesmo e tenha como meta o exemplo do Messias. Aquele que vencer jamais verá o fim do dia. Salvo para servir como fundamento da fé. Mi fe es mi fundamento, por ella me sustento, vital en el proceso, en cada movimiento, en busca del progreso, por eso me congrego, yo diezmo y ofrendo, de corazón ofrezco mi vida en su aposento, real mi ministerio, no juego, no te miento, por fe todo lo veo, por fe todo lo tengo, en mi alma siempre espero respuesta desde el cielo, camino hacia lo recto, en mi sendero estrecho, Yeshua mi sustento, un apóstol mi ejemplo, congregación en pleno, buscando al Dios eterno, así me fortalece. Creyendo aunque no veo, mi escudo siempre eterno, la fe con la que expreso, que tengo lo que quiero, mejor lo que merezco. Mi fe mi fundamento, por ella me sustento, con Dios todo lo puedo, con Dios todo obtengo. La comisión récord y santo clave en esto, en nuestro fundamento, nuestra fe a que podremos llevar el nombre eterno de Yeshua a todo pueblo. Mi fe mi fundamento, en fe todo lo puedo, con fe todo lo tengo, con fe todo lo tengo. Salvo para servir como fundamento da fé. Amén. Santo Cla familia, Cefas, la gran comisión Records, Medellín, Colombia. Come on now.